99 a bordo, 4 horas de altona de alterna formação. 9 a bordo, altímetro 1020, táxi, aguarde para o táxi, o 1754. Aguarda, 1754. Estabilizado no localizador. E a 320, continua a aproximação, a guarda pista livre. Afirmativa, tá, completando, aguarda na área, 320. Será 6320, cheque o trem 1950 graus, 10 nós, 1020, pouso autorizado no lugar. Repi 20, pouso autorizado, 1510, trem baixado e travado, 6320. O WebJet 6723 é Bonnet 323, sinal Salvador, 120, décimo 8, have a nice trip. 120, bye bye. Mantém flight level 330, Momo Departure. Momo Departure to flight level 330, WebJet 6723. Temos duas aeronaves para sair no táxi, estamos aguardando. Ah, beleza, não, só vou passar para o cliente aqui, muito obrigado. Para o táxi 806-139-3 horas. 139 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite de 6, bom voo. Índia Alfa, 26, obrigado. Somos 754, táxi via Índia Alfa, seguindo a aeronave da companhia, no ponto de espera Torre 1, noite de 6, bom voo. Mantenho no 0, no 806. Galeão autorizado nível 380, decola da 510, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, através do 110 10 MAP, após direto Lúcio, direto Barbacena. Controle Salvador 1208, torre 986, aciona 5155, TAN 3193. Pelo 0, controle 3080, estamos com o ponto 5-1, 5-2. Então 3193, correto, chame para o estacionamento. Voo no 328, ingresso via Juliette, gate 08. Juliette 408, 321. Solo, Oceania 320. Oceania 320, táxi via Alfa, Juliette, remota 13. Alfa, Juliette, remota 3. Em Momo Departure. Mantenha Momo Departure, 6723. Controle, boa tarde. Oceania 63, nozinho, informação Romeu. Na minha 13 no CIP, boa tarde, chegada Aman, vê se mantém 050, vigilância. Vigilância 050, Aman 63 no CIP. 70, via Pesolo 19, decolagem da pistão no 0, com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição frote. Controle Salvador 120.8, torre 118.6, aciona 5152, então 3296. Para descida 595, desse mantém a 4.000, ajuste 1.020. 591, boa tarde. Boa tarde, daqui a pouco, 06, boa tarde. 06, boa tarde. Mantenha 230, saída da PUC. Na PUC, 230. Jet 6723, desce level 1 Salgeiro, contact Recife, 126.85, Fanable 125.45. 125.5, 6723. Dois no meio, prossiga. Afirmativo. Controle Bravo Kilo Índia, abandonando o setor na cidade baixa para sobrevoar a ilha do Frade. Ok, prossiga visual. E você começaria para a coordenação local na escuta para o regresso Bravo Kilo Índia. Bravo, que lenda. Axé, caixa pregos, controle Salvador, 120.8, torre 186, cena 0171, no Índia, November Alpha. No 754 livre, decolagem no 0, 160 graus, 109. Decolagem permanecer na posição aqui, não tem ninguém na remota 13, entendi. Gente, eu vou informar em Fraera, só um minuto. Alfa, livre acionar reporte táxi de November Alfa. No 754, decolou os 31, chame controle em 1208. 208, 754. Salvador, papapapa, uniforme, pronto, cópia. Você já? Uniforme, João Durval, Civil 080 autorizado, decola da pista 17, com primeira curva à esquerda na saída Momo, controle 120, décima 8, torre 986, aciona 5141, informa a grifar. Autorizado 080 para João Durval. Decola 17, curva à esquerda, saída Momo, 208 é o controle, 7862, 5141. Uniforme, uniforme correto, chama pronto para posicionamento. Então, uniforme, uniforme, confirme o PLB, o pátio. 01 na porta, pátio, você está pronto para posicionamento. Sem direcionamento para táxi, turno no noite, décimo ao meio, uniforme, uniforme. O Oceaner 22, confirmando o passageiro 2262, no pátio 3, autorizado o time táxi. Chamada para o é 315, reduz a velocidade 2909. Trip 5595, desse mantenha 3.020 ajuste. 3.5595. 06, passa 160, chama o centro, frequência 12685, alterna 2545. 2085, 2545. Trip 5595, para interceptar o localizador, curva à direita, vou ir na PRO 050, informe estabilizado. Está livre descido até 2000. A 2000 na PRO 050, 5595. Salvador, 3805, uma boa tarde, Vista Romeu, ligação São Paulo Guarulhos, nível 340. Bruno, chegada bom, desse mantenha 4000, ajuste 1020. 4000. Já pistola 0 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda Bridge, Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu, direto 13 e direto Barbacena. Controle de Salvador, 120, décima 8, torre 18, décima 16. Aciona 5166, TAM 3805. 3805, autorizado, São Paulo, Guarulhos, nível 347. Recorda 90, curva direita, Ael, Lenda, Brito. Segue 3166, até Bravo, Hotel do Luto, direto Trive, direto Barbacena. Controle 208, e o Antônio, 1862, transponder 5166, 3205. São 3805 correto, chame pronto para pushback sanamento. 1924, pronto, copy. 1924, para Maceió, autorizado nível 350, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju, Upper Whisky 58. Controle Salvador 120, décima 8, torre 986, aciona 5164, gol 924. Gol 924, correto, chame pronto para pushback, seu número. Agora táxi, o passarelo 2262, 44, 50 pessoas a bordo, 3 horas e 30, Salvador. Quem foi? A aeronave que chamou o táxi, porque eu fui sobreposta à transmissão. Passarido no parque, 50 pessoas a bordo, 3h30, Salvador. Passarido 2262, táxi via Pátio 1, em Vial. Sendo ponto de esperadão 10, torre 986, ajuste 1020. Pátio 1, Índia e foram considerados 2:06, matou o atraso. São 3:02, vai aguardar aproximadamente 3 minutos para início do pushback devido aos tráfegos que já realizaram pushback e vão taxiar pelo setor. Solo Gol 1600 para autorização na salta, tem informação, Romeu? Sou 1600, pronto, cópia. Copia. 1600 para Natal nível 370 autorizado. Via Upper Blue no zero, decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Zipar. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 186, Ciona 51, 165, Gol 1600. Autorizado 370 Natal. Conforme a rota do plano, na Upper Blue 1-0, decola da 1-0, curva esquerda, saída Pucca e Parma, 1-2-0-8, controle, 5-1-6-5, transponder, Gol 600. Gol 600, filme pronto para o pushback, finalmente. Chamaral 600. Salve, Salvador, aqui, partida 89, 3:05, gol 600, na câmera. Com 4 a bordo, partida. Azul 84089, sem livre táxi, via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-2-0, uma boa tarde. Qual o 3805? São 3805, prossiga. Por gentileza, apenas confirmando nosso plano aqui após a posição, trilha e voa direto, posse de Caldas. Confere com a sua navegação e a sua autorização ou é Barbacena mesmo? Negativo, se foi Barbacena realmente está errado, é Posse de Caldas. Obrigado, posso, obrigado, está trabalhando. Solo 3193, São 3193, é o número 2 no setor para o pushback, aguarde. Salvador 394, com a informação, meu pronto para a Posse. Volume 394, pronto, cópia. Pronto, cópia. Gol no 394 para o Galeão, autorizado nível 360, decola da pista no zero, com primeira curva à direita, saída da Eule, da Bridge, upper 1-0, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, aciona 5163, gol no 394. 360 para Galeão, autorizado na décima curva direita, da Eule, da... Confirmando após o Smart, Lúvito e Barbacena, gol no 394. Smart, Lúvito, Barbacena. Pesado 18, ponto 10, 5595. Chané 6305. Está livre LS, completando a redução para aproximação, chama 218, decimal 62. Vai seguir a TR da Trip, 5 milhas e meia frente. Hoje está quente, e vai chamar a torre 18, vai passar a retaguarda mais em alguns instantes, após tem livre pushback. Aproximação final, 5 milhas 2. Muito baixa transmissão, poderia confirmar? O Chané 6315, da aproximação final, está ciente com o número 2. Ciente, continue a aproximação, informarei pista livre, o vento no momento 150 graus, 10 nós. O Chané 6315. A gente mantém o ponto de espera em de November Alpha. A gente mantém a guarda de instruções, uniforme, máquina informe. Informe. 5595, checa trem, pouso livre 1-0, vento 140 graus 1-0-9. Vento 5595, passou o estando, machado travado. Afirmativo, livre, pouso 1-0. O parceiro 2262, decolou os 4-1, chame controle na frequência 1-2-0-8-1, boa tarde. Parceiro Aviso 2262, saída Arbor, suba e mantenha o nível 180. 180, saída Arbor. Solo Salvador 35489, informação Romeu, muito boa tarde. 35489, pronto, Fátia. 35489, Vitória da Conquista, autorizado nível 200. Decola da pista 90 com primeira curva à direita, na saída Arbor, faz Arbor direto Conquista. Controle Salvador 1208, torre 186, aciona 5404, 35489. 200 para a Vitória da Conquista, decola da 10 com curva à direita, saída Arbor, depois direto 208, 186, aciona 5404, tá, chamada para o posicionamento, está no pátio 3, 5489. Sim, tiro 5489. Voltando 3193, coordenando com a equipe de solo, o tráfego da companhia já realizando, finalizando o pushback na posição 2. Após o táxi do mesmo, mesmo passar a retaguarda, tem livre pushback, então 3193. Livre pushback da 0193. Paulo Salvador, boa tarde, Altan 3283, informação Romeu, autorização Aracaju. Sou as de cópia, então 3283. Aguardando, então 3283. O 3193, o paciente vai ter que aguardar a passagem do tráfego da companhia no táxi, pra, após iniciar o pushback. Continua a aproximação, reporte final de 3 milhas, Bravo, Kilo Índia. Botar na final, Índia. É, 6315, 1, 60 graus, 8 nós, livre pouso, pista 1-0. Entre livre pouso, 1-0, Xaná, 6315. Ativo. É, pois é, porque é, coletar de novo, por favor. Afirmativo, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar. Muito obrigado. 5-5-9-5, livrou, senhor. São 3-2-1-6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-6, ajuste 1-0-2-0. Boa tarde. Paulo, 35-5-9-5. Uniforme, 1-7-0 graus, 8-9, tem decolagem autorizada, pista no 7, uniforme, Mike, uniforme. O azul 4089, a linha mantém cabeceira 1-0. Dá aproximadamente 6 minutos para início. Fiz 193, livre puxa, acionamento sanitário. São 3805 no 1-1, autorizado para o inspecionamento, chame táxi. Posicionamento 1-1, localizador. 2000 X-Ray, reportando o localizador, 4 horas. Salvador, bom dia, boa tarde, o 5562-6500 da Romeu. 5626, boa tarde, contato radar, vigilância, voe direto Bonf para a chegada Bonf. Ativando Bonf, quando possível aí alguma velocidade voar pelo Bonf? Sou taxi Juliette. Alfa, mantendo da Juliette, né? 3 e 1. O TRIP 5489 na escuta? Comodoro, na minha escuta até completar o cruzamento do campo, uniforme, Mike, uniforme. Excelente uniforme na sua escuta. 02620, ajuste condições visuais na escuta do controle. 620, escuta da Anex, Rádio Águas 2. Teria já autorização do TAN 3283. Afirmativo, pronto, cópia TAN 3283. Afirmo, TAN 3283. TAN 3283 para Aracaju, nível 190 autorizado, decola da pista 10 com primeira curva esquerda na saída Pucajama, Pajama, direto Caju. Controle Salvador 1208, torre 98, decimal 6, aciona 5174, TAN 3283. Autorizado nível 190, Aracaju, pista 10, com curva esquerda, Pucajama, Caju, 120, decimal 6, confirmando 1186 a torre, 208 o controle, 5174 transponder, TAN 3283. TAN 3283, correto, chame pronto para pushback sanamento. Deixa lá pushback sanamento, TAN 3283. Oceano 6315, ingressa via Juliette, remota 1-2. Via Juliette, remota 1-2, 6315. Se mantenha 050. Caramari, 050, 4110. Salvador, boa tarde, voo 1-3-3-3, centro da Romeu, autorização, acompanhamento. 1-3-3-3, pronto, cópia? Afirmo. 1-3-3-3 para São Paulo, Congonhas, autorizado inicialmente nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita na saída da Euleda Bridge. Upper Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano. Controle Salvador 1-2-0, decimal 8, torre 1-8, decimal 6, aciona 5-4-0-2, com 1-3-3-3. Índia. Fora da 10, curva direita base, da Euleda Bridge, Upper Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu. 2108, controle 1-8, transponder 5402. Correto, chame para posicionamento, com 1-3-3-3. Chamarelo, 1-3-3-3. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4089, decolar na sua escuta. 089, sube mais 360 na saída da Euleda. 360 da El, 4089. Afirmativo, 12 ou onde tiver a sinalização da empresa. Ah, não quero o balizador aqui, não trabalha. Gente, vou informar a infra-aérea. Vai aguardar ainda, mais um minuto. Para o TAC, seu trânsito 3193, ponto 62 a bordo, 13h30 de altura, vem ao pé na guarda. Foi o 3193. Afirmativo, ponto 62 a bordo, 13h30 de altura, vem ao pé na guarda. TAC 3193. TAC 3193, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1020, uma boa tarde. Índia Alfa, no ponto de espera de 1-8, Paulo, TAC 3-8-0, 5-9-8 a bola, 0-3-4-6, pela cima da Alfa, uma boa tarde. Confirme somente PAB? 1-9-8. São 3805, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, torre 1-8-6, ajuste 1-0-2-0, uma boa tarde. Táxi, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1-8-6, 3-8-0-5, boa tarde. 9124, vai aguardar passagem do Airbus da TAM, retaguarda no táxi, após iniciar